Desde 90s que ouço hip hop, para mim música está no top. Quando era puto ouvia Força Suprema, Boss assim, Manda Gap and Eminem. No Cubip fazia grandes sons na TDM. Adorava ouvi-las, já sonhava em cantá-las, porque é que não te calas? Hoje canto para o mundo, às vezes faço beats em segundos. Passeava nas ruas da linha de Sintra, adoro a linha de Sintra. Hoje sinto mal quando estou fora da linha, cabeça erguida, vou sempre em frente. Os meus shows é ardente, bem potente. É evidente que hoje sou compositor, não sou contraditor. Adorei trabalhar como repositor. Só penso em ter uma editora portuguesa, para mim era uma beleza. Sua Alteza, tenho a certeza que um dia terei, seja com muita delicadeza e dureza. Mas não desisto, parar é morrer, vou sempre mais querer ao longo da minha vida decorrer. Hoje tenho sucesso com mais de 40 mil downloads feitos, com ou sem feitos, tenho de ser bem perfeito, com ou sem levar a peito. Vou continuar a andar a direito, assim ando satisfeito.